pessoas, tudo, aliás, e aí, peçonhas, tudo bem com vocês? Aqui é Rafael Tanicho, estamos, né, de volta, primeiro Locomocast ao vivo do ano, e hoje na mesa estamos com o Pedro Tanicho. Eu. Estamos aqui com Outcast. Eu. Estamos com o João. Eu. Peraí, fazer de novo, estamos com o João. Eu. Tá, e estamos com um convidado. Oi, gente, tudo bem com vocês? Mentira, ele não é convidado, ele não disse... Não acostuma muito, porque não é sempre que vai aparecer. É, a gente não sabe quando ele vai, né, se predispor a dar a honra da sua presença. Mas Estou de volta. Todos choram. Mas tudo bem, hoje pra começar o ano de uma forma extremamente errada, e por que não, né, acompanhado desse pagode japonês sensacional, nós vamos jogar um joguinho. Esse joguinho se chama Patuscada, e antes de começar... Nós vamos nos isentar da responsabilidade de tudo que está escrito nas cartas. Afinal, apenas estamos lendo o que estão nas cartas. Caso vocês tenham algum problema com isso, por favor, entrem em contato com o pessoal do Patuscada, processem eles. Entretanto, o que estiver fora das cartas é de responsabilidade de cada participante, ok? Isso vai ser uma bosta. E lembrando que consideramos justa toda forma de amor... Toda a raça, credo e etc. Consideramos justo tudo, cara. E toda forma de humor também. Exatamente, né? Então. Vale constar também que esse Patuscada é a versão mais ou menos brasileirada, né? Do Cartas contra a Humanidade. Quem já conhece aí, tá ligado já como é que funciona a bagaça. Isso aí que eu já conheço, sabe? Bagaça. Mas enfim, é isso aí. Vamos, né? Saindo do clima de férias com uma brincadeirinha pra voltar aos casts normais. Só lembrando. Hoje vocês estão escutando esse, semana que vem vai ter mais um ao vivo e depois vamos voltar com os casts, aqueles gravados, editadinhos, tudo bonitinhos, que começa com aula board e lá lá lá, ok? Vamos começar, Patuscada então, a gente tá com o juiz Pedro e o Pedro vai ler as regras pra gente. Ei, hoje vocês vão cansar de ouvir minha voz, vai ser uma bosta num podcast. As regras são o seguinte, a gente tem uma pilha gigante de cartas brancas que são as respostas. Pode ser uma palavra, pode ser um nome, pode ser uma situação. E a gente tem um punhadinho de cartas pretas que são as perguntas com os espaços para que cada jogador coloque a resposta que achou melhor da sua mão na mesa, virada para baixo, e o carteador decide qual que acha mais engraçado ou mais sensacional. As cartas brancas, no começo da rodada, antes de tudo, a gente embaralha todas elas, o que a gente já fez pra não gastar o tempo de vocês, e damos 10 cartas pra cada um, que eu já fiz também, pra não perder tempo de ninguém. Exatamente. E pode ter gente que tem o Patuscada e vai falar, mas nas regras, cada rodada passa o carteador. A gente não vai passar pra manter uma consistência na gravação, e também porque o João e o Suede estão dividindo o microfone, vai ficar uma bosta se eles forem o carteador em algum momento. Exatamente. É foda. Vocês não escutaram a voz deles. Regras. Aí, depois que cada um tem as suas cartas, o carteador, no caso, vou ser eu fixo, vou ler uma das cartas pretas, ler a questão, e eles escolhem a mais interessante da mão e coloca virada de ponta de cabeça para baixo na mesa. Eu recolho elas e leio cada uma e decido qual que é a melhor resposta, sem saber quem que carteou ela, quem que deu essa resposta. E a mais engraçada ganha um ponto e uma carta preta. A gente vai jogar até terminar todas as cartas pretas e quem tiver mais no final ganha. E nas regras do jogo originais, quando termina uma rodada, a gente passa o carteador para nossa esquerda. E a pessoa da sua esquerda começa a ler as perguntas. Para manter a consistência, a gente vai manter do mesmo jeito, eu vou ficar aqui fixo. Organização é a palavra do dia. Sim. Vale constar também que o Pedro é o cartomante, porque sempre ele ganha com as respostas mais filha da puta que tem, né? Na verdade, ele é muito arrombado. Olha, deixa eu só falar o seguinte. Quem se sente ofendido com piada de humor negro, por favor, comece a ouvir no próximo Locomocast. Sim. Porque realmente existem coisas bem pesadas nesse jogo. Quem conhece o Cards Against Humanity também sabe, né? E outros também, tipo o Pescotapa na Pantera, que eu não sei se saiu, mas vai sair aí. É tudo nessa pegada meio bad vibe. Sim. É lindo. E uma das regras que a gente vai usar também é o seguinte: todos os jogadores têm que começar cada turno com 10 cartas. Eles podem entregar uma das cartas pretas, descartar uma e descartar quantas cartas brancas eles quiserem para completar a mão com 10 cartas, adicionando novas cartas do monte. Sim. Então vamos começar? A regra troca-troca. Let's get started. Então a primeira pergunta. espaço, vírgula, a nova série original da Netflix Brasil. Beleza. O podcast, pelo jeito, já tem alguma coisa muito boa. Né? Então. Caralho. Mas daqui a pouco pode ser, né? Vamos ver, embaralhando as respostas pra não saber quem que pegou o quê. Ó, o Pedro não vai ler todas, vamos, né? Vamos colocar que o Pedro vai ler todas. E sem, ó, não podemos nos manifestar. Ele que vai falar o que ele acha. Sem interferência de dos urbanos. É, tá. Exatamente. Nas regras que isso não é uma democracia. Ele escolhe e acabou. Então vamos lá, uma primeira carta. Ereção Indesejada, a nova série original da Netflix. Caralhinhos Voadores. Essa é uma carta com ilustração, inclusive. Isso é lindo. Podia ser um desenho de criança, né? Sim. Inclusive, Crianças Bêbadas, a nova série original da Netflix. Ou Violência Doméstica. Caralho, agora tá difícil. O pessoal jogou umas cartas muito boas, velho. Vamos ver. Pô, eu acho que eu vou ficar com Ereção Indesejada. Aê, mesmo, que é mais da hora. Aê. Outcast ganhou. Aí, o Outcast levou. Todo mundo compre cartas novas. Então, pessoas, vocês entenderam como que é a pegada, né? A partir de agora só tende a piorar. Só isso que eu queria dizer. Parou de morrer, Outcast? Parei. Então vamos, próxima. No próximo Masterchef Brasil, os competidores deverão fazer um prato usando blech. Eu posso estar queimando, uma muito boa, mas essa é essa mesmo. Caralho, todo mundo aqui tá jogando umas boas, vamos ver. O foda é que é maravilhoso. Embaralhando, todo mundo queimando também, carta, cara. Né, cara? Cara, o foda é que eu vou ficar com medo de falar, porra, isso aqui eu acho mais engraçado, sabe? Você porque fala não vai que ter, não vai é ter aleatório censura. Que você escolhe. Ah, velho, sério, é o mesmo que jogaram isso? Não, não, não, ó, é o seguinte, tem que escolher geralmente o mais pesado, né? O mais bad vibe. Então, se a gente falar, que isso a gente acha engraçado, é que é isso que a gente acha mais pesado, tá ligado? Cara, eu tô me arrependendo muito de ficar de cardeador nessa bosta, mas vamos lá. No próximo Masterchef Brasil, os competidores deverão fazer um prato usando pessoas negras, amostra grátis de êxtase, preservativos comestíveis sabor pão de queijo ou suicídio. Muita queimada boa aí, velho. O nego saiu com as mãozinhas poderosas dessa vez. Pra caralho. Mas acho que o melhor ingrediente pra tudo dar certo é suicídio. Aê! Suicídio é a solução, velho. Suicide solution, cara. Lembrando, gente, isso tudo é brincadeira e faz parte do jogo. Exatamente, ó. Patuscada, procurem os caras no Facebook e reclamem com eles. Próxima. Depois do sexo, ele ou a, ou ela, né? Se senta olhando para a janela, acende um cigarro e fala sobre. Cacete, velho, vocês estão fudendo com a minha vida. Caraca, minha mão tá uma merda, velho. Esse jogo é tipo, não é pascada, é como fuder o Pedro, tá ligado? Gente, vocês não querem variar o carteador aí, não? Ai, caralho. Então vamos lá, depois do sexo, ele ou ela se senta olhando para a janela, acende um cigarro e fala sobre micropênis japonês. Se for ela, é engraçado. Ligações de presidiários com voz de criança. Inchaço na glande ou ejaculação precoce. Porra, agora eu tô numa aqui que às vezes tem coisa real, né? Porque, porra, terminar o coito e ficar falando sobre ejaculação precoce, quem nunca, né? Né? Inchaço na glande, velho. Tá foda. Aí é foda. Mas, eu acho que vai de ejaculação precoce que é mais real, vai. Suede levou essa. Com licença. Olha, esse critério não foi lá um grande critério. Não, mas é mais real. Eu pensei em presidiários ligando com voz de criancinha, mas... Foda que era minha. Você imagina esse tipo... Amor, já imaginou? Não, eu imagino o cara sentado assim, em posição de pensador, sabe? Com a mãozinha no queixo, falando... Pelado ainda. Fumando e falando, caralho, viu? E esses presidiários ligando com voz de criancinha. Fica indignado, né? Tipo, acabou de gozar, mas ainda tá jogado no canto lá. O homem, não sei, fica lá, porra, velho. Que indignadaço depois do sexo. Pô, esse sexo me lembrou. Pô, imagina, ele lembrou de presidiários fazendo voz de criancinha depois do sexo, ele lembrou disso, cara. Isso é errado pra caralho. Caralho, meu. Próxima. O melhor presente para Ike Batista. Esse eu vou jogar qualquer um aqui. Esse eu realmente vou queimar. Vou jogar qualquer carta, porque esse... É, sempre chega uma hora que alguém acaba queimando carta, porque não tem nenhuma que serve. Eu tenho umas legal aqui, mas não para essa situação. Exato. Umas legal, tá certo. Esse cara aí prestou legal. Enem recentemente. É, esse cara passou na FATEC. Você vê o nível. Então bom, vamos lá. O melhor presente para Ike Batista. Tumor cerebral. Piadas da Praça Nossa, bem bosta. É. Homem bomba. Ou pilhas de fezes, velho. Nada compete com o tumor cerebral. Nada foda seria colocar suicídio agora, né? Não, saiu no momento errado, né? Comprem suas cartas. Eu, dá uma aí que eu não. Eu tô regulando os bagulho aqui, é difícil. Então, próxima questão. Desculpa, pessoas, eu tô com uma tosse chata. Se eu estrelasse um filme pornográfico, o título seria... Lembrando que normalmente as pessoas têm que jogar umas cartas que combinam com o carteador. Uhum. Então agora o micropênis japonês entraria fácil. Gente, já vou falar que eu já ganhei essa rodada. Ok. Vamos ver. Então vamos embaralhar as respostas para não ficar enviesado em quem colocou as respostas primeiro. Se eu estrelasse um filme pornográfico, o título seria Defensores dos Direitos Humanos, Manchas de Hanseníase, Amizades Novas em Banheiros Públicos é boa, ou Estupro Coletivo. Porra, mano, isso é pesado demais. O Estupro Coletivo é do João, né? Não, mas você não ganhou não, porque eu não participaria. Então, a não ser que fosse em mim, aí eu não tenho controle. É, velho. Foda que é, né? Mas aí eu fico também em dúvida com Amizades Novas em Banheiros Públicos. Não, isso é. Pô, isso é muito bom. Porque começa com a broderagem, sabe? Aqueles glory hole de banheiro, né? É, então eu acho que começa com uma bela manjada, hora que eu acho que eu vou com a broderagem mesmo. Começa cortando o puleiro olhando o pau do Pedrão. Suede levou essa. Comprem suas cartas. E eu perdi. Próxima. Para me fazer perder o controle, basta mencionar. Lembrando, as respostas têm que combinar com o carteador. Tá. Então, ó, o Jean, filha da puta, já. Tá. Os caras estão aqui pra me fuder mesmo, não é possível. Baralhando as respostas. Para me fazer perder o controle, basta mencionar dívida histórica, muçulmanos, Inês Brasil ou piadas sobre o Holocausto. Ah, velho. Por onde que é essa, porra? Quem colocou essa? O Jean. O Jean levou, vai. Foda-se essa merda. Comprem suas cartas. Próxima. Uma cigana previu que terei um futuro cheio de... Era. Eu não lembro o que é o negócio dessas cartas, velho. E agora? Deixa eu ver. A gente viu que era um negócio bom pra caramba, mas eu não lembro o que é. Procura no Google aí, caralho. É. Pera. Bate no Google, Suede. O celular tá lá fora, lá dentro. Esse daqui, pô, o celular dele tá lá fora, tá na calçada o celular dele, tá ligado? Não, eu entrei no carro dele e tava jogado lá, então é por isso que ele não responde as mensagens. Então vamos lá, todo mundo já entregou, embaralhando essa porra. Uma cigana previu que teria um futuro cheio de técnicas para contrabandear drogas e celulares para presídios, baixa autoestima, isso é muito real, verdade. Chantagem emocional, ou pensão alimentícia em atraso. Cara, se eu fosse o Pedro, Suede... É o Pedro, não é eu, pô. Vai a baixa autoestima. Obrigado. O que é esse negócio, João? João? Eu não gosto dele. O que é isso, João? Não consegui achar. Você não achou? Vai, acho que é sua. Tava pesquisando aqui o significado de uma carta. Pesquisa isso daqui pra mim, Alt. Eu não lembro o que que é. Então vamos para a próxima. Ok. Toda criança merece. Vamos lá. Pera. Aborto. Isso foi o João, gente. Aqui, ó. Essa é boa. Essa é boa pra criança. Pesado falar essas coisas, né? Mas tudo bem. Não, é importante, desculpa, né? Porque, mundo. Pô. Ó, lembrando que... Cada um aqui deu a resposta das cartinhas, não é? Exatamente, não é nossas opiniões pessoais, são as respostas. É, mas o único filho da puta que tem que levar em opinião pessoal aqui sou eu, né? Exato. Ó, gente, nós somos inocentes, ok? Estamos só lendo as cartas. Então vamos lá. Toda criança merece sequestro relâmpago, massagem com um final feliz, meu primeiro boquete ou KY. Velho, vocês são doentes demais, cara. Velho do céu, o que eu faço agora? Cacete, mano. Lembrei. Eu não tenho a menor ideia do que é essa porra, o que, que eu vou falar. Puta merda, mano. Deixa eu ver aqui. Mano, não tem resposta decente pra eu dar aqui, então... Quem Mas que pôs... qual você gostou mais, Pedro? Ah, quem que pôs o sequestro relâmpago aqui? Vai, João, leva essa porra embora. Caralho, eu ganhei todos. Eu só ganhei duas até agora. Compra a carta. Tá tocando Ivia de fundo, olha que beleza. Comprou o Suede. Assunto bom pra Ivia, hein? É lógico. Então vamos partir o próximo. O governo federal terá uma campanha para conscientizar a população sobre o problema com... Nossa, o podcast já entregou. Isso é muito bom. Esse daqui, velho. Acho que pode ser engraçado, mas pode não ser também. Depende do ponto de vista. O governo federal fará uma campanha para conscientizar a população sobre o problema com... Os pelos da Claudio Hanna, um puta problema mesmo. Mendigos. Fundamentalismo islâmico, isso é real. Ou fornicação. Na nossa atual realidade, eu acho que é fundamentalismo islâmico, viu? Nice. Eu. Que é muito governo federal agora. Porra, olha aí, ó. Hashtag Big Helena. Próximo. A pessoa à minha esquerda, sendo no caso Rafael, tem uma tatuagem escondida com o tema. Pera aí. Eu vou falar sobre o que eu tenho a tatuagem. Eu sei sobre o que você tem a tatuagem. Escondida. O podcast entregou na hora a carta. Pode ser isso daqui, vai. Birulei. Palavra do dia é... Enquanto você vai entregando aí, eu vou trocar 7 das minhas por uma preta, ok? É verdade, tem uma regra que você entrega um dos seus pontos pra trocar quantas você quiser por cartas brancas. A palavra do dia é espuminha vermelha do microfone do Pedro. Isso não é uma palavra, mas... A frase do dia é espuminha vermelhinha do microfoninho do Pedrinho. Tirar uma foto, senão o pessoal não vai entender porra nenhuma. É verdade. Ó, gente, se dá pau aí é porque eu ativei a internet só um segundo só pra mandar uma foto. Então, o João também trocou cartas? Isso mesmo, porque tava foda essa porra. Ok. Então, a pessoa à minha esquerda, no caso Rafael, tem uma tatuagem escondida com o tema Smegma. Pior que é verdade. Asfixia autoerótica, mão de obra infantil ou Hitler? Caralho, mano. Nossa, o Hitler é pesado, eu não tenho não, gente. É só suástica. Então partiu mesmo. Hitler. Ah, droga. Obrigado. É só suástica. Tem aquela suástica de aí, pau, gente, né, que tem no WhatsApp. Já comprou, João. Então, beleza, vamos pra próxima. Espaço cravado na minha garganta. Vamos levar esse ponto aí, vai. Vamos ver. Esse ponto eu vou levar, desculpa aí, acho que acho. Beleza. É nóis. Embaralhando. Tá morrendo. Então vamos lá. Okay. Ânsia de vômito cravado em minha garganta? Não. Cabides usados para aborto. Fetos magros ainda na placenta ou livros de autoajuda? Caralho, acho que vai ser o cabide, hein? Droga. Obrigado. Droga. Fetos magros. Ah, então quase. Jogaram uma que era pau a pau? Ah, cara, desculpa. Compra, gente. Speedoman. Essa aqui é boa pra caralho, dependendo do contexto. Então, próxima. Tenho um profundo ódio de... A minha é exatamente o que o Pedro odeia muito nesse mundo. Caralho. Ok, tem uma essa carta daqui, João. Né? Essa daqui, né? Embaralhando. Enquanto isso, som de vape. Tem um profundo ódio de... Menina do Tinder com um falo de 23 centímetros, isso é muito real. Mas quem tem ódio disso? Feminazes, Edir Macedo... Ou, nossa, queimaram uma muito boa, amputados lutando karatê. Cacete. Quem tem ódio de amputados fora. Lutando karatê? É, pois é, isso, velho. Edir Macedo. Aê, porra, ganhei. O que você achou aqui? Feminazi. Ah, velho. Tá muito polêmico esse tema hoje em dia. Não dá pra falar isso daí. É mansplaining, ok? Tô ok. E agora o que você tá fazendo é manterrupting. Todo mundo comprou? Comprou. Próxima. Como perdi minha virgindade? Pera aí. Isso daqui seria engraçado se rolasse. Agora seria uma boa aquele amizade em banheiros públicos, né? Putz, mano. Putz, mano, fala no microfone. Peraí. Ah, vai esse aqui, mano. Estão embaralhando as respostas. Como perdi minha virgindade? Autópsia em alienígenas. Interessante. Orgias na Cracolândia. Sexo virtual com atendente de telemarketing ou canavial de rola. Puta merda. Olha, eu não sei quem foi o virgão que falou do telemarketing, mas não é assim que se perde. Não funciona assim não, então... Ó, funciona queimaram fazendo... Queimaram canavial de rola, mano. Fazendo orgias na Cracolândia. Obrigado. Aê. Sério que não funciona? Esse eu acho justo. Eu tinha colocado o autópsia alienígena. Que eu acho engraçado. Não, foi uma bosta. Não, isso daqui é da hora. Mas é sério mesmo que não funciona? Vai tomar no cujão. Próximo. Se a medicação não funcionar, substitua por... Pera aí. Vamos Pedro, qualquer coisa. Se não for isso, não sei o que, o que será de você. Então vamos ver aqui. Amém. Baralhando as respostas. Ok. O foda é que a minha é a solução pra qualquer problema. A minha é quase. Se a medicação não funcionar, substitua por pagode dos anos 90. É jogaram bom. Fora uma bosta. Sim. Marina Rui Barbosa substitui sim, bem. Sim. Chuva dourada é bom ou alcoolismo? Porra. Ah, Marina Rui Barbosa. Aê, caralho! Ah, isso é louco, mano. Alcoolismo, mano. Alcoolismo é... Tô ganhando muito. Tem o cara de suede agora? Tô ganhando muitos, cara. Ô, suede. Diz. Deixa eu ouvir sua voz. Você tá me ouvindo aqui? Não, eu quero ouvir sua voz faz tempo. Ah, você que me ouviu? Tá, eu tava falando até agora. Eu falei, ganhei. Então tá, não contavam com... Não contavam com isso daqui. Ai, caralho, mano. Esse jogo é tão bom e tão errado, pô, cara. Caralho, mano. É isso que faz se... dele bom, tá ligado? Então eu não sei se posso falar. Eu vou só descartar é bom, uma tá só. O Suede já falou. Então vai. Não contavam com... Crianças em coleiras, funk proibidão, vaginoplastia ou Reginaldo Rossi. Caralho. Cara, acho que a última coisa que você pode contar é com criança em coleira, né? Aê! Ó, tentou se livrar politicamente correto. Não, mas né? É a questão, porra. Eu pensei em lugar na praia que tem, véi. Caralho. Tem, pior que tem, véi. E eu ia pelo Reginaldo Rossi, porque ninguém conta com o Reginaldo Rossi, mas... É tipo isso. Eu vou separar verdade. 6 cartas aqui pra usar nas próximas. Então, próxima. Meu professor sempre pedia pra eu ficar até depois da aula pra me mostrar... Tá... Ok. Vou usar só as bostas agora, porque quero jogar fora sem ter que gastar pontinhos. Olha ok, isso, então meu professor sempre pedia pra eu ficar até depois da aula pra me mostrar contos eróticos em braille, homens, nudes ou o melhor boquete da cidade. Caraca, mano. Essa ficou difícil. Cara, eu acho que a menos boa aqui é nudes, que o resto é interessante, que contos eróticos em braille é interessante pra caralho também. Mas o melhor da boquete da cidade. Aê, porra! Outcast levou essa. Por que a minha sempre é pior? Porque foi uma bosta, cara. Caralho, eu peguei uma boa. Tropa de Elite 3. O inimigo agora é... Nossa senhora. Eu sei que tem uma carta muito boa nessa resposta. É capaz de terem não, jogado. Não vai ser a minha, mas é engraçado. Tá embaralhando. Ainda tem coca? Não tem. Caralho, pega água lá pra nós enquanto isso. Aí. E tá saindo ao vivo mesmo. Tropa de Elite 3. O inimigo agora é... 3 travestis, muita cocaína e uma noite inesquecível. Melhor é, podia, que 3 travestis e um bebê. Podia ter se usado em situação melhor, hein? Podia. Cariocas, Aécio Neves ou cabeleireiros com mal de Parkinson. É tudo ruim, né? Pô, foda é que se jogassem Jair Bolsonaro aqui, ia levar na hora. Nossa. Pesadão, mas, não. Mas vai os travestis. Hashtag Big Helena. Podcast tá levando tudo, cara. Ah, comecei a ganhar agora. O Suede tava ganhando todos. Então, comprem. Comprei. Mas alguém quer água? Não. Então essa aqui é pra você que é ruim. Pô, você viu isso, não, faz parte das regras, pega pra caralho, você. Caralho, o Suede não vai pôr água pra mim, cara. Meu aqui... copo tá aí. Não, viado. Nossa, mesmo. Nossa, mano, fiquei muito chateado, mano. Eu dou uma chance dele voltar depois. Ô, Sué, você não quer falar nada pros ouvintes, não? O que você quer que eu diga? Não. Não, mas é que eu tava nada, esperando pra falar. Eu tava esperando pra falar no cast mesmo. Ó, próxima. Ao vivo. Depois do apocalipse nuclear, só sobrarão baratas e. Tá. Dá esse daqui. Olha, isso daqui. Ah, isso daqui. Isso daqui porque é verdade. E eu vou só jogar uma fora. Vou embaralhando. Pesadão. Depois do apocalipse nuclear, só sobrarão baratas e cartão da CIA. Uma bosta mesmo, João. Cancro duro, cigarros contrabandeados do Paraguai e Suede ou sertanejo universitário. É certeza que se destruir o mundo inteiro vai sobrar essa bosta de sertanejo. Pois é. Vai tomar no... Aí é mais um pontinho pra nós. Real. Próxima. Olha, isso aqui é boa. Isso aqui tem que deixar de lado. Na minha geladeira só há água e... Pera aí. Na minha geladeira... Ah, vai. É uma bosta, mas vamos lá, vai. Descartar. Essa descartar. Vai ser uma bosta. Estão embaralhando. Ó, oh, só confirma aqui que é isso daqui, porque eu lembro que a gente jogava fora, mas é coisa boa. Ô Pedro, deixa eu fazer uma pergunta pra você. É mais difícil você falar a resposta quando é uma bosta ou é mais difícil falar quando é muito errada? Quando é uma bosta. Ok. Que é muito ruim, não dá nem vontade de falar. Na minha geladeira, só água e vale compras da boca de fumo. É interessante. É boa. Calcinha bege é uma bosta. Pedras no rim é uma bosta. Não, sua mãe, vai. Sua mãe é tipo super trunfo, né? Sua mãe entra em qualquer uma. Sua mãe funciona. Caralho, tá estourando muito os microfones. Pera aí, gente. Silêncio. Aí. Então vamos pra próxima. Todo mundo comprou? Aham. Então. Além de educação e saúde, há de se priorizar o acesso a... É bosta. Não animei, não animei. Eu não sou capaz de opinar. Caralho, eu tinha uma que ia ganhar essa daí. É, deixa tudo virado pra baixo mesmo, é, animal. Eu sei. Então, além de educação e saúde, há de se priorizar o acesso a melhor forma de consumir heroína, Bolsa Família, genocídio de indígenas ou sessão de descarrego. Meu Deus. Meu Deus. Cara, eu acho que a gente tá fazendo esse gameplay aqui na época errada, né? Eu acho que é a despriorizar, sei lá, masturbação de bebês holandeses. É, mas na atual situação do governo é genocídio de indígena mesmo. Obrigado. Entendi. Cara, essa aí tá ganhando todas. Isso me desagrada. Eu tô trazendo pro mundo real, não tô só indo atrás do que é mais errado. Compraram? Então, próxima. Ao acordar no hospital, sua última lembrança era... Isso é real. Eu ganhar essa, mas... E deixa como eu que eu vou saber qual porra. Carta aqui é a sua? Foda que a minha é boa também. Porra, vamos descartar. Não, tô falando, deixa eu ganhar, porque é difícil não ganhar. Porra, não sei que alguém tenha queimado uma melhor ainda, assim. Ele ainda me deu um soco. Ô, gente, silêncio, estamos gravando. Para animais. Aí, ó, briga de casal não. É. Ao acordar no hospital, sua última lembrança era incesto, porra, mensagem de WhatsApp pro ex depois de mamar uma garrafa de uísque. Depois de mamar, eu fiquei pensando. É o Suede. Bonecas infláveis com hepatite é boa pra caralho. Promessas vazias de fim de ano é uma merda. É. Ai, caralho, e agora? É bonecas infláveis. Ah, bosta, bosta, bosta. Porque lembra mais que a parte de incesto seria quando você acordou no hospital. Então, é isso mesmo. Pera aí! Compraram? Sim. Compraram? Então vamos lá. Sempre dou uma risada quando penso em... Ah, lá vem, caralho. Caralho, sua mãe caía muito bem agora, velho. Sim. Uhum. Ó, tá cheio de barulho hoje que a gente tá gravando na casa do Suede por algum milagre. Caralho, eu tô muito em dúvida aqui. Tá, eu vou... Deixa eu queimar uma qualquer aqui. Queima, você gosta. Ih, chamou de viado, hein? Ó, quem tá falando isso é o João. Nada a ver, foi o Suede. O João colocou um comentário preconceituoso aqui. Colocou. Como se ser gay fosse algo ruim. O João não gosta de gay. Então vamos lá. Sempre dou uma risada quando eu penso em judeus. em lágrimas de crianças órfãs, em roleta russa ou em camisinha furada? Cara, ah, quem que jogou essa, cara? Eu já. É, vai, leva. Estou trocando sete aqui. Tomar no rabo. Compre em primeiro. Oh, peguei uma boa. Nossa, o Suede só atrasa a nossa vida. Vai. Podem jogando aí, velho. Então vai, próxima. Depois de anos juntos, minha esposa me largou por não aguentar mais minha obsessão em... Legal. A minha é muito maravilhosa, cara. Tá. Vai, caralho, só falta você. Ah, só falta eu. Se você for congruente com a realidade, a minha ganha disparadamente. Ah, não sei não, porque até agora você falou, não, a minha é muito boa, não sei o que. Vai ver, você ganhou duas cartinhas pretas. O João não queria nem gravar. É. Depois de anos juntos, minha esposa me largou por não aguentar mais minha obsessão em carreta furacão, fotos da suruba do sábado circulando no WhatsApp, toda a discografia do padre Marcelo Rossi, o Bolsonaro. Cara, jogaram no momento foda. Errado. Bolsonaro queimaram, hein? Pois é. Uhum. É uma foto de suruba, né? Nossa, obrigado. Droga. Mas era verdade a minha. Do Marcelo Rossi. É, caralho. Verdade de quê? Não sei nem qual que era a sua. Era do Bolsonaro. É, idiota, queimou. Não, né? Não, tô... joga no momento certo que eu escolho a sua carta. Próxima. Um jantar romântico com bom vinho, massa caseira e... Tá. Outro dia encontrei no Quarneto que pediu desculpas, mas não aceitei. Embaralhando. Me dá 10 depois, cara. Carai, pera aí, deixa eu ler aqui primeiro. Um jantar romântico com bom vinho, massa caseira e bucaque. Ai, caralho. Bolinhas tailandesas, cara, com padre Washington. Cola de sapateiro pra uso recreativo. Velho, cê, ó, tirando bolinha tailandesa, todo mundo mandou bem pra caralho. Eu não sei o que escolher. Chateado, era meu bolinha tailandesa. Porque tem com o padre Washington também, né? Imagina, um casal romântico com o padre Washington lá. Por quê, sabe? É, ele trabalhando no Habib's, chega, olha o Kibe! É, faz sentido. E tem bucaque também, e agora? Fiquei em dúvida, quem que tirou os dois aí? Com o padre Washington e bucaque. Meu bucaque. Meu compadre Washington. Tira para o ímpar aí. Par. Ímpar. O João esse leva. O João ganhou. Já parou pra pensar que quando você fala par, você espera a pessoa, outra pessoa falar ímpar? Mesmo que você já escolheu par, ela consequentemente vai falar ímpar. Você parou pra pensar que outro dia eu falei essa mesma coisa que você tá repetindo? Nossa, mas não foi num cast. Não foi num cast. É isso aí pra mim, por favor. O pensamento dele como o meu. É. Informação única. 5, 6, 7, 8, 9, 10, só. O João tá tão sem graça, velho. Junto com as outras aqui, você fala? É. Agora todo mundo comprou? Comprou? Comprou, Suede? Comprei. Então vamos para a próxima. Virei evangélico após minha experiência com... Ó, agora foi boa, hein? Esse barulho todo é o Suede embaralhando o bagulho. Putz. Fica bonitinho. Ó, virei evangélico após minha experiência com... Vai essa mesmo, vai. Vai, Suede, caralho. Vai, vinhado. Vinhado. Ela chama de arrombado. Arrombadation. Então vai, virei evangélico após minha experiência com a relação homoafetiva entre Frodo Baggins e Samwise Gamgee. Dedilhado anal, sacrifício de virgens ou anel peniano. Por que anel peniano, caralho? Não, acho que é a relação, né? A relação do Frodo com o Sam. Eu nem porra, o cu da cachorra. Amém. O cachorro morreu, seu cu é meu. Quanto tempo falta ainda? Vai um tempo, vai de boa. Ih, vai dar pra terminar essa porra facinho. Próxima. Ao dar zoom no Vaticano pelo Google Maps, é possível ver... Eu tenho quase certeza absoluta que se você der zoom, você consegue ver isso aí. Você passa aqui, vai, isso daqui, né? Cadê as crianças em coleiras agora? Agora era uma boa. Leva fácil. Tá embaralhando. Ao dar zoom no Vaticano pelo Google Maps, é possível ver curso de adestramento de esposas, festa da salsicha, né? Revistas masculinas suecas ou festas de swing em casa de repouso. Não, é essa mesmo. Queimaram das essa esposas mesmo. Aí. O João levou. Comprem. Hamburger. Nossa, carai. Não. Pera aí, gente, a gente já volta. Então, pessoas, tivemos um pequeno imprevisto aqui, vocês nem perceberam, porque o tempo passou em outra velocidade pra vocês. Pra vocês foi um piscar de olhos, pra gente foi uma eternidade. Buscamos até um Guaraná na vendinha do tiozinho racista da esquina. Relatividade geral, cara. E vamos então, só explicar por que o tiozinho racista... Não foi no racista, foi no outro. A gente não vai mais no racista. Porque no tiozinho racista cobrava mais do Outcast do que da gente. Exatamente. Filho da puta. Então, ele que morra. Então, vamos voltar todo mundo com 10 cartas na mão? Deixa eu só confirmar. Exato. Confiram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem. Então, beleza. Tem. Próxima. Tem. Pior do que achar uma mosca na sopa é achar... Pera aí. O foda é que se você achar isso aqui na sua sopa, você vai ficar bem deprimido. Se você achar isso daqui na sua sopa... Não, mas não precisa ser na sopa. É encontrar. Você é o Tom Cruise. Tipo, sai na rua e encontrar com... Eu não vou falar nada. Então, pior do que achar uma mosca na sopa é achar galinha pintadinha. É foda mesmo. Placenta. Gêmeos siameses com opções sexuais distintas seria muito interessante. Pô, não seria ruim. E vômito reaproveitado. Acho que de todos isso aqui é galinha pintadinha, porque o resto ou é interessante ou não faz diferença nenhuma na minha vida. Eu joguei só pra desovar essa cara. É que eu pensei que era na sopa, então vômito reaproveitado, se você achasse na sopa, ia ser deprimente. Não, esse é geral. Compra em cartas. Não é, João. João, não é. O João já distribuiu umas cartinhas pra gente durante o jogo. Fica de olho que ele vê antes de dar. É, ele é arrombado. O João tá com síndrome de Léo, vamos lá. Próxima. Numa entrevista de emprego, sempre mencione... Lá vem do podcast. Se você mencionar isso, eu acho que é bem capaz ele te contratar. Cara, se você mencionar isso, porque eu tenho uma boa aqui, mas o podcast deu uma risada muito forte. É bem assim, vamos no defensivo. Foi assim que eu fui contratado. Então, numa entrevista de emprego, sempre mencione essência de chorume, tesão do mijo, matadores de aluguel ou herpes oral? Nossa. Porra, não foi tão boa assim. Foi bem... Né, coisas que normalmente eu já menciono, né? Que nunca. Então eu vou de tesão do mijo. Ó, o TQS levou. Por que, que isso é engraçado? Eu achei engraçado pro caralho. Eu pensei que era mais. Não. Comprei aí. Eu sou exagerado um pouquinho, mas eu achei engraçado pra bosta. Próxima. Eita. No dia dos namorados, darei para meu amor... Bacana que eu coloco a mão e o Suede joga essa bosta na mesa. Foi reflexo. Reflexo, vai ver o reflexo da minha mão na tua cara, viado. Vamos ganhar esse bagulho aí, Então, no dia dos namorados, darei para meu amor. Estoque vitalício de miojo sabor galinha caipira. Foi uma bosta, mas... 48 esfirras do Habib, isso é uma bosta. Cupom de desconto pra clínicas de aborto. Ou disfunção erétil, vai. Aê! Tem como. Ganhei, gente, ganhei. Compra aí, caralho. Amém. Comprou, Suede? Comprei. Então, próxima. Quando eu era criança, morria de medo de encontrar Ben debaixo da cama. Vai, gente. Comunista. Caralho, tudo bosta aqui, cara. Isso porque você tava com uma mão foda, né? É. Então, quando eu era criança, morria de medo de encontrar Lula debaixo da cama. Pessoas brancas, dá medo. Eólica Fúria do Armantã Inquieto, é uma bosta. Ou pornô gospel. Pornô gospel é interessante. Agora eu tô entre Lula e pessoas brancas. Lula lá. Eu vou de Lula. Fascista. Lula livre. Fascistinha. Fascistinha, caralho. Se tivesse Bolsonaro e Lula, eu ganhava o Bolsonaro, tá ok? Lula aí, ó. Próximo. Nós vamos fuzilar a petralhada, tá ok? Vai tomar no cu. Próximo. O ingrediente secreto da comida da vovó. Grande vovó. Essa vovó. Não. O João. Caralho, tá ruim aqui. Vocês podem fazer comentário. Coloca aquela, Sérgio, coloca aquela. Pra não ficar aquele vazio, né? Então, mas tá ruim. Vazio não, velho. É... pressa, daí tá foda. Necessário. Eu acho que eu vou queimar uma grande ruim. Gasta aí, velho. Então, embaralhando. Barulho de mesa pra caralho nesse episódio. Ingrediente secreto da comida da vovó: orgasmo feminino, complexo de Édipo, o sabor de uma vingança bem sucedida ou preconceito. Puta, velho. Idoso sempre é foda, né? Então é preconceito. É verdade. Idoso não presta. Tem imagina que acabar a vovozinha falando: esses judeus desgraçados. Caralho, eu vou fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui com bastante açúcar, carinho e ódio aos homossexuais, né? Fazer assim, né? Juiz pra todo mundo, pro preto também, né? Caralho. Ainda bem que quem falou foi o Suede, gente. Vocês não lembram dessa história, seus animais? Não. Não. Quando a avó falou aqui, se referindo ao Suede. Ok, próxima. Enquanto lavo minhas partes íntimas, costumo pensar em... Essa é perigosa. É boa, filha da... Nossa, que ódio do Suede. Tava isso. Essa aqui é boa. Foda-se, vai qualquer bosta aqui, né? Embaralhando. Enquanto lavo minhas partes íntimas, costumo pensar em... violação de sepulturas, receitas da Bela Gil, cheiro de gente velha ou traumas de infância. Trauma, cara, de infância, velho. Obrigado. O Suede tá ganhando todas. Esse é o 12º ponto do Suede. O Suede tá levando tudo mesmo. Até vara. Ah, isso ele leva sempre. Próximo. E o Oscar vai para... E o Oscar vai para... isso aqui. Porra, que bosta, hein? Essa merda aqui, mano. Tá foda, agora tá foda. Só joguei cocô. Eu só acho que é um bom momento pra gente trocar as mãos, hein? Troca aí, então. Gasta seu pontinho, troca aí. É, joga seu ponto fora. E o Oscar vai para... flagrar os avós fazendo sexo com uma imagem fantástica. Testão no Facebook, Blé. Coleção de calcinhas do Vando, Blé. E abraçadores de... vai, é vovó, né? É vovó. Tem o desenhinho ainda. É, tem desenhinho. Desenhinho ganha. Desenho muito errado. Vovó tá morto. Ok. Tá. Próximo. Adoro começar o meu dia com... adoro começar o meu dia com... pô, esse daqui tá em alta. Tá em alta esse daqui. Eu gosto de assuntos que estão em alta. Sempre bom, né? Adoro começar o meu dia com... pano banhado em éter, clareamento anal, ações humanitárias do PCC ou sonegação de impostos. Caralho. Cara, assim, deixa eu só fazer um comentário. Tipo, quando você começar o dia com pano encharcado de éter, você não começa exato o dia, né? Suede? É meio que seu dia não termina. Suede, não fui eu não, velho. Seu dia termina, né, então. Vai clareamento anal. Obrigado. Nossa, Suede, de novo? É que, né? É que o Suede já fez clareamento estou, anal. Estou só queria dizer que o dia só é bom quando ele não começa. Ó. Isso é verdade. Vai, pega aí, compra. Próximo. A autobiografia da Luciana Gimenez foi intitulada... e essa questão tá errada, tá aí começando com o autobiografia. Não. Essa aqui é boa. Boa pra caralho. Aqui, ok. Ó, nossa, tem um monte de bosta aqui. Vai, seria aqui, interessante, né? Se alguém jogar uma muito merda e falar: oh, isso aqui é muito boa e tal. Aí todo mundo descarta a resposta merda só por causa disso. Ninguém leva. Quer ver no próximo rodado? Vai estar todo mundo: nossa, isso aqui é foda, hein? É. A autobiografia da Luciana Gimenez foi intitulada: saquinhos de Cosme e Damião com pedras de craque, cachimbos e isqueiro. É bem isso justo. Isso é boa pra caralho. Isso é boa, boa. Galinha de macumba. É interessantíssimo. Estelionato contra idosos, não? E baseados feitos com página da Bíblia. Caralho, temos três muito boas aqui. Porra. Gente, quem é a Luciana? Ah, aquela lá. Ah, tá, lembrei. Apresentadora do Super Pop, o programa qual que é do Bonoro. É? Tira daí, porque agora eu não sabia quem que é. Ok, então, o saquinho de... Cosme Daniel com crack. Tem pedrinha de crack. O crack, eu fui. É pra dar crocância. Vai, Suede, comprou? Animal, para de ficar olhando as cartinhas. Estou fazendo estratégia. Próxima. Confira agora no meu Facebook Live. Eu lembro que eu usei contra essa, que era o Rafael carteando o campeonato de bullying contra gordos. Isso ganhou foda, velho. Vai, caralho, só falta você. Então, embaralhando. Confira agora no meu Facebook Live, Campeonato Internacional de Bullying contra Gordos. Aê, caralho, porra. Mímico tendo um ataque cardíaco, que é fantástico também. O amigo oculto no Instituto de Alzheimer é fantástico. E o clitóris. Não, é o amigo oculto. Aê, porra. Vai tomar o cu. Eu só não, corri pera, porque você não é amigo oculto. Amigo oculto. Ah, amigo oculto. Droga. O bullying, é. Peguei entre esses dois. O amigo oculto é muito engraçado. Eu só coloquei o bullying porque o Pedro falou, cara. Só. Então, ai, próxima. Já comprou, né, Suede? Já. Parou já, de já, brincar já. Com as cartinhas? Já. Ok. O que eu levaria para uma ilha deserta? Essa é boa, hein? Putz. A estratégia. Essa aqui é... Não, essa é boa pra caralho, de verdade. Nossa, aqui é fodaço. Aí vai ter aqui, o que eu levaria para uma ilha deserta? Um toco. Eu falaria isso. Um caqui. O que eu levaria para uma ilha deserta? Esperma de golfinho como remédio para calvície. Isso aqui é pro Suede, não é para mim. Suede. Então não levaria. Bebês chorando, não. Um pentelho ruivo, não. E a utilidade da fórmula de Bhaskara no dia a dia. Tá foda, hein, tá gente? Foda. Vai tomar no cu. Porra, não tem uma boa nessa merda, caralho. Isso porque era tudo muito bom, né? É, mano. É. Foda. Bebê chorando, você não levaria, não? Eu não, detesto bebê chorando. Você não entendeu. Não, eu não sou o Suede. Tem duas aqui que se encaixam com o Suede. A utilidade da fórmula de básica. Não, na verdade não vou dar essa aqui pra ninguém. Mas tá. Compra aí essa porra. O Pedro foi mal, hein? Eu tô caralho, só tinha resposta merda pra cacete. Não, é uma democracia, gente. Tá nas regras. É. É verdade, tá escrito na regra. Desculpa, eu lost. Não tem assessora, né? É, mas ninguém sabe quem é Lost. Lost é aquela série ruim. É uma pessoa aí que um dia resolveu, a partir de todas as nossas jogatinas, abrir o manual de instruções e ficar cagando regra. É, isso é uma bosta. Ok, então. Nossa, o Suede vai fazer a gente perder tempo. Não, podem ir jogando horas. Se um dia eu ganhar na loteria, vou gastar tudo com. Peraí, o Suede tá trocando todas toda hora? É, não. Tá, já é a quinta vez mas que ele troca. Mas ele já deu a carta dele? Tá aqui já. Não, você já deu a carta resposta? Já? Ah, tá. Você vai levar? Não, não deu boss nenhuma, não. Se um dia eu ganhar na loteria, eu vou ganhar tudo com. A resposta, animal, não a pergunta. Vou gastar. É, isso aqui é o quê? Resposta agora? Tá falando disso daqui? Não, não sei, mas eu vou dar a resposta puta dessa. Tá aqui, pai. Caralho, quanto que eu ia gastar? Nossa, pô, não, não é o que você ia gastar, é o que eu ia gastar. Ah, você ia gastar com isso daí, porque você gosta desse negócio. Nossa, lá vem. Não, não é nada demais, não. Ah, se não é nada demais, então... Embaralhar. Se um dia eu ganhar na loteria, vou gastar tudo com... Métodos eficazes de aumento peniano. Eu acho que é essa sua, né? Não. É do João ali, ó. Ele riu primeiro. Mercado negro de órgãos. Manteiga derretida. E prostitutas zumbis. Manteiga derretida já foi pro descarte. Mas você compraria manteiga derretida? Não. É, foi a mesma. Eu falei que é bosta. Ok, era uma merda mesmo. É. Mas na minha realidade, por eu ser nipônico, vai métodos eficazes de aumento peniano. Obrigado. Eu 13º, cara. Cara, eu não sei é o tá segundo tudo, porque... Mano, deixa eu falar um negócio. Limita o que eu sou é pra trocar aí, cara. Porra. É, poxa. Porque se ele for ficar toda hora, troca tudo. Só que eu não tô trocando. Só que ele tá todos. Perdendo, né? Ah, eu tô perdendo minhas caras pra trocar, é justo. Ó, aqui já tem então tá, seis cartas resposta. Antes de você ler, pra não ficar injusto, troca 7 pra mim. 7. Eu vou mandar isso aqui pro descarte. Mano. E eu não tava trocando todas, tava trocando 6, 4. É, tava trocando 9, então, não 7. É todas as 10. Escroto. Poxa, tá nas regras isso, rapaz. E desde quando a gente segue regra aqui, vai tomar no seu cu. É, ô, Loss. Próxima. A lembrança mais bonita da colônia de férias. Agora sim o bullying contra a gorda ia ser interessante. É. Aqui no Brasil a gente tem colônia de férias? Pior que tem. Tem? Eu só sei de retiro espírita, retiro... É a colônia religioso. Miller. É. Então, a lembrança mais bonita da colônia de férias, vaginas atômicas, é interessante. Piercing do umbigo do Dinho Ouro Preto. Vai se fuder. Gozar mano. Fora. Interessante. Sexo casual. Caralho, tem três que basicamente são a mesma coisa, né? O piercing é sexo. O piercing que vai pra puta que eu falei. Eu tô mandando pra descarte já. De quem que era o piercing? Era meu. Se fudeu. Era do Dinho Ouro Preto. Não, foi uma merda. É, goza fora. Obrigado. Caralho, Suede. Tipo, mano, várias pessoas falam que tomam banho com chinelo. Goza fora, tipo, o que o Suede não faz. É. Pelo menos no jogo, né, gente? Eu ia falar assim: que várias pessoas falam que tomam banho com chinelo, eu tomo com água. Ok, mano. Próximo. No amigo não, oculto não, da firma, não. Ganhei. Quantas faltas? Essa encaixa é foda. Ah, vou perder. Faltam uns 40 ainda. De boa, a gente tá chegando na metade do cast agora. Aí eu vi, aguentem até o final, só vai piorar. Então, no amigo oculto da firma, ganhei aparelhos ortodônticos reciclados, overdose de Tilenol. Nossa. Palmadas no bumbum e cintaralho. Caralho, vai... nem sei. Porra, tá foda. Porque overdose de Tilenol é uma merda. Aparelho ortodôntico reciclado é uma bosta. Palmadas no bumbum é razoavelmente realista. E cintaralho serviria pro Suede. Então vai palmada no bumbum. Eu acho essa cara tão engraçada. Nossa, que é? Okay. O João fazendo bochecha toda Todo mundo hora? Comprou? Palmada no bumbum. Ah, você gosta, né? Todo mundo comprou? Comprou, João? Sim. Sim. Vai trocar 700, Suede? Não, cara. Ó, então... O Suede troca 10 e pega 15. Alterando as regras, o Suede não pode mais trocar. Por quê? Você trocou já umas 5 vezes. Se ele for trocar, ele tem que gastar 4 cartas. Trocou 4. Ele okay, dita a regra. Ele dita chega, as né? Regras. Chega. Próxima. Tem que gastar duas pra... Agora você vai ter que gastar duas. Próxima. Quanto mais, melhor. Galera, não aguento. Eu não aguento você ficar mexendo nessa merda e enrolar. É verdade. Atraso do prejudica o desempenho da equipe. Quanto mais. É, você tá torcendo melhor. Contra, Suede. Quanto mais. Melhor. Quanto mais. É um prazer ter você aqui no palco do Cremosa Show. Já que o Pedro tá se pautando na realidade. Né? Embaralhando. Quanto mais sadomasoquismo, melhor. Quanto mais anabolizantes pra cavalo, melhor. Quanto mais mulheres, melhor. E quanto mais coito interrompido, melhor. Cara, coito interrompido, ai, ai. Ó, sadomasoquismo e anabolizante pra cavalo, já tô descartando. Ah. Era a sua? Não. Era a minha. A sua, descartei? O Pedro, tá o Pedro acho que descartou umas 5 minhas. Não, mas não descartou, são boas, cara. Só uma merda. Já entreguei aqui. Quanto mais coito interrompido, melhor. Obrigado. Pega aí, Suede. Agora você pode descartar 3. Eu era mulher, cara. Não, agora eu não quero. Próxima. Nice. Foram encontrados poemas inéditos de Carlos Drummond de Andrade. Todos têm a mesma temática. Eu gosto desse porque não tem sentido. Olha, mó tocando funk ali na rua. Cê é louco. Cê é doido, hein? Não, é Racionais, mano. É o finalzinho de A Vida é Desafio. Ok. Olha lá, mano. Cê é louco, hein, velho? Foram encontrados poemas inéditos de Carlos Drummond de Andrade, todos com a mesma temática. Oração subordinada. Ah, tchau. Dar em cima de idosos. Dado do Labela, tchau. Ai, ô, de novo, descartou a minha, cara. Ó, perfil da sua mãe no Tinder, vai, pega aí. Ó, é super trampa essa porra. É. Vai, compra aí, carai. Bem-vindos ao grupo de apoio em viciados a. Cara, pera aí. Eu li errado aqui. Bem-vindo ao grupo de apoio a viciados em. The Anonymous. Nossa, todo mundo entregou na hora. Vamos ver. Vai, João, caralho. Menos o Suede, que está trocando 700 cartas. Não tô trocando, tô escolhendo que eu jogo. Tá, não. Quem garante? Ah, vai, vamos lá. Então, bem-vindos ao grupo de apoio a viciados em bife de fígado acebolado. Tchau. cotas para negros. Como que alguém é viciado em cota para negro, caralho? Não, eu quero fazer muito na faculdade. Não, por isso eu coloco 5 vídeos. Aí, mais uma que ele jogou fora. Que foda. Masturbação e cleptomania. Ah, cleptomania. Aê. Mas isso existe. O que é cleptomania? É quando você tem mania de ser o Eric Clapton. Exato. Quando suas mãos são muito lentas. De quem que é essa aqui que tá jogando no meio? É, eu descartei. Então descarta no lugar certo, carai. Seu escroto. Próximo. Com voz do William Bonner. Boa noite. Após terrível incêndio no Congresso Nacional, sobrou apenas... Vou descartar foda aqui, se foda. Uma bosta. Então, após terrível incêndio no Congresso Nacional, sobrou apenas... Nome negativo do SPC, tchau. Absorventes usados, barriga tanquinho, tchau. Helicóptero com 1/2 tonelada de cocaína levou, vai. Obrigado, Pedro. Caralho. Que é o Aécio, né? É. É. Inclusive, saiu o Aécio Neves numa outra questão aqui e não levou. Próximo. Por que eu não consigo dormir à noite? Ai, gente, caralho. Ah, pega essa porra aqui. Uma bosta. Ah, só bosta. Você tá vendo bosta. Nossa senhora. Depois você reclama que eu descarto. Por que eu não consigo dormir à noite? Aulas de fio terra com Edward Mãos de Tesouro é boa. É um bom motivo. Seringas compartilhadas é meh. Papel higiênico de lixa é meh. Coquetel anti-AIDS é o fio terra, cara. Caralho, Suede. Com licença. Tá de Quem hack. Não curte um fio terra? Quem conseguiria dormir depois, né? Próximo. Minha maior fobia. Essa é bom pra caralho. Uai, gente. Para, que tem até plateia aqui. O jornal tem plateia. Muito engraçado ter fobia do que eu coloquei, cara. Minha maior fobia: fotos de comida no Instagram, é interessante. Sim. Prepúcio, é interessante. Lagoa Azul na sessão da tarde, tchau. Amor cristão. Ai, caralho. Caralho. Ah, velho. É, eu tenho medo de um prepúcio. Aê, filha da puta, nossa, caralho, porra. Imagina, você tá dormindo, de repente aparece um prepúcio gigante então, na tua cara. É isso que eu tô falando, não é aquele filme lá? Que filme? Ah, o prepúcio. Boa. Ah, vampiro, sim, sim, é. O prepúcio da menina, né? Próximo. Prepúcio da menina. A única coisa que faltou no Rei do Gado foi... Pode ser. Pode ser uma bosta, mas ok, né? Depois não reclama que eu descarto a sua. Embaralhando. Sai, viado. A única coisa que faltou no Rei do Gado foi 69 com fio terra. É interessante pra caralho, realmente faltou. Cantadas de pedreiro. O ritual de acasalamento dos bichos preguiça. Não, bicho preguiça não é gado. E lésbicas. Ele descartou mais um. Não, eu não fui eu. Não, é que eu pensei assim: o Rei do Gado ficava melhor ou com 69 com fio terra ou lésbicas. Sim, realmente. Eu acho que o 69. Caralho. Então o João levou. Mas tudo fica melhor com lésbicas. E o 69 com fio terra, não? Lógico. Com lésbicas? Também? Nossa senhora. Porra. Uma coisa não descarta a outra. Sim. Então, próximo. Não está mencionado na história, mas o quarto rei mago levou. Essa eu quero que se foda. Vou escolher o mais errado mesmo. Pera que não sobrou um errado o suficiente pra se ela. Fudeu, Suede. A sua já vai direto pra pilha. Joga 3 pontos fora aí pra trocar suas mãos. A minha 4. Também tinha umas boas, mas eu já usei anteriormente. A última vez que eu joguei, eu ganhei essa aí usando cupom de desconto pra clínicas de aborto. Nossa, faz tempo, hein? Good for you. Então, não está mencionado na história, mas o quarto rei mago levou o Justin Bieber, tchau. Nossa. Acertei. Vagas exclusivas pra pessoas com deficiência, tchau. Chá de cannabis sativa ou bafo de esperma? Bafo de esperma aê, levou. Porra. Caralho, imagina o quarto rei mago chegando com bafo de esperma. Ou doido. Fazendo o menino Jesus ficar com bafo de esperma. Opa. Opa! Não tem censura, hein? É porque é o presente. É justo, horas. Não, tá bom. Ok. Devido à crise, o Vale Alimentação será substituído por... Já entregaram rapidão aqui. Não, vocês não estão rindo mais, então quer dizer que a coisa tá uma bosta. Tá uma bosta. Tá um trash agora. Depende. Eu não posso pagar uma pra eu trocar minha mão? Não, você tem que pagar três. Caralho, você já pagou cinco vezes. Quatro. Vai tomar o seu... Então, devido à crise, o Vale Alimentação será substituído por tráfico de drogas homeopáticas, gonorreia, interessante, menopausa não, e minha sogra. Minha sogra não. Aê, porra! Tá saindo da jaula o monstro! Próxima! Eu queria um apartamento no Guarujá, mas o melhor que consegui foi... Cadê as DST agora? De fato. Foi rápido essa também, foi rápido. Foi rápido. Você tá muito apressadinho. Fantasia. Deixa eu ver o que tá tocando. Vê aí com os ouvidos. Olha, ele tá zoando o português do amiguinho. Olha, eu não falei com você, seu otário. Eu queria um apartamento no Guarujá, mas o melhor que eu consegui foi maratona de sexo, é interessante. Lábios leporianos, não. Ovo colorido, botega, não. E vampiros afeminados. E agora, hein? O melhor que consegui foi... Tá tocando Bibi de Bob de Boa. É que assim, eu queria um apartamento no Guarujá, mas o melhor que eu consegui foi, quer dizer que é abaixo do apartamento. Então é vampiros afeminados. Ô, caralho. O João levou caralho. Porra, maratona de sexo era meu. Então, mas é com... Fazendo sentido com a questão, né? Então, querido Papai Noel, me traga neste Natal. O Rafael já entregou. Cara, o legal é que tá tocando Bibi de Bob de Boa, o negócio é pesadaço, velho. Você é louco. Então, querido Papai Noel, neste Natal, me traga Suzane von Richthofen. Nossa, interessante. É pra ajudar com a família, né? Sim. Produção de lança perfume, não. Quimioterapia, bom pra caralho. Tensão sexual é quimioterapia. Aê, filha da puta! Caralho. Cacete, velho. Próximo. O caminho da felicidade sempre passa por... Tá rápido agora, o bagulho tá louco. Suede achou uma boa? Mais ou menos. Sempre que eu escuto o Bibi de Bob de Boa, eu sinto falta da batida de funk e começa. Toma uma picada fatal, tá ligado? O caminho sempre da felicidade encaixa. Sempre passa por assédio sexual. Caralho, velho. Stephen Hawking fazendo beatbox, jogaram um super trunfo foda aqui. Verrugas cabeludas já vai pro descarte. Aí. E abacaxi como sobremesa já vai pro saco também. Ô, João, fala no microfone. Carai, quando o senhor falar, ok? É verdade. Véi, o Stephen Hawking, né? Porque isso aqui é... Caralho, droga, droga. Esse é super trunfo, cara. Isso é nóis. Sexual. Ok, todo mundo já sabe que é o Rafael que tá falando isso. Mas eu fui assediado. Ok. Mas foi incesto. Você não sabe, você tava sedado. Exato, viu, gente? Noite após noite tenho tido estranhos sonhos com... Cadê o fantástico história da menina? Eu acho que alguém colocou a fantástica história da menina. Caralho. Caiu aí, ó. Ó, sujou todas as cartinhas. Porra, seu escroto. Seu animal. Fuma, vai. Estourou quase o chão. Falou todos, cara. Todos. A gente tá correndo. Puta merda. Noite após noite, tenho tido estranhos sonhos com... Ponto G, tchau. Menstruação atrasada é uma realidade. É. A incrível... Ok. Então eu vou ler a outra primeiro. Mulheres em comerciais e absorventes ou a incrível história da menina que encontrou um pênis debaixo da cama. Não tem como, esse é o melhor sempre. Essa é a melhor carta do jogo. Não existem cartas super trunfos, ouvinte. Cara. É aquela que você pode jogar, não importa o contexto, vai ganhar. Caralho, o João não vai pra mim. Ah, tá, porra, eu não conheço essa linguagem, sabe? Todo mundo comprou, né? Não colocou refri pra mim. É porque você não tava falando comigo aquela hora. É. Justo. Ok, próximo. Semana que vem no Teatro Municipal estreia a peça. Bem bosta. Carai, duas vezes eu cantei a resposta e ela veio, cara. Semana que vem no Teatro Municipal estreia a peça. A classe C viajando de avião é meio bosta mesmo. Sufrágio feminino é meio bosta. Adão, Eva e Ricardo é interessante. O antidepressivo Adão, Eva e Ricardo. Vai, João. Próxima. Bebo porque é líquido. Se fosse pan, comeluía. Estourei pra caralho agora. Ai, carai. Você estourou o meu? Estourei o meu. Ah, tá. É que o seu tá no 4. Ok. Bebo porque é líquido. Se fosse... elefantise escrotal com meluia. Se fosse zoofilia. Se fosse feijões mágico, tchau. Se fosse a menina do casaquinho vermelho da lista de Schindler. Ai, caralho. Puta merda. É que assim, tipo, zoofilia é uma situação, não é? Não, mas algo... você come. Não, ou não, não sei. Depende do caso. Mas pode ser comido também. Também. É mais então, fácil elefantise escrotal leva. Quem? Obrigado. Nossa, por pouco já não jogo no descarte. Você presta atenção. Você dá uma porrada no meu microfone aqui, desculpa. Acontece, próximo. Vou ao orfanato pra distribuir. Caralho, viu? Essa me fode. Tó, tó, vai lá, distribui isso, Pedro. Vamos ver para as criancinhas aprenderem como funciona a vida. Vamos ver o que, que o Pedro vai distribuir para as criancinhas do orfanato. Então, Rafael vai ao orfanato distribuir. Ei. Strip poker. Boletos vencidos. Esse é do João, né? Nossa, é, bosta, hein? Foi uma bosta. Pactos de sangue ou cera derretida na genitália? É, vai a cera, velho. Pega porra. Aí, vai. Eu sei que é seu. Bati de novo no meu microfone. Desculpa, gente. Estamos voltando agora. Estamos meio, sei lá, né? Próximo. A pior coisa que já aconteceu nesse país. Cadê o Jair Bolsonaro agora? No... Mas vamos começar o ano radicalzão mesmo? Não, o jogo já é errado pra caralho, que se foda. Tá certo, Big Helena. Nossa, agora também podia entrar Lula fácil. Aécio Neves, cadê as cartas dos políticos dessa porra? Foi tudo já. Pior que Aécio Neves e Lula já foi. Jair Bolsonaro foi? Não foi, foi. Foi? Foi. João descartou. Ah, é verdade. Jogo queimou, foda. Vou jogar fora mesmo, foda-se. É uma bosta. Então tá, a pior coisa que aconteceu neste país foi... cueca com tromba de elefante, tchau. Fernando Collor é interessante. Youtubers famosos faz sentido. Louro José não conta. Filha da puta quem colocou. Nossa. Que Louro José é uma das piores melhor coisa que Louro aconteceu. Louro José foi a melhor coisa, velho. É a melhor coisa. Salvou o Brasil. Cara, quem jogou essa porra? Não. Mano, Louro José, velho, contava piada. Tá tomando no cu. Louro José é errado pra caralho também. Ele comia o bolo da Ana Maria Braga. A reação do Louro José quando a Ana Maria foi atropelada pelo carro. Ele mandou um... Vixe. Eu já vi o Louro José quebrando toda a portaria, cara. Na humildade, assim. Ó, eu vou falar uma coisa aqui. Youtubers famosos foi uma coisa ruim, mas nenhum deles foi eleito por ter pau grande e nem roubou a poupança de ninguém. Então o Fernando Collor leva. Aê! Okay. Filho da puta. Próxima. Fiquei surpreso ao ver no histórico de buscas do computador da minha mãe. Nossa, o João já jogou aqui. Joga na mesa, filha da puta. Põe na mão. Vai, carai! Antes, enquanto você faz aí, eu posso fazer troca de carta? Não. Você tem que pagar 3. Eu pago 3. Então paga. 3 vezes 2. Mas embaralha direito esse negócio. Não coloca tudo junto. Tenho certeza que você tá comprando as suas respostas de novo e tá querendo jogar fora. Então, fiquei surpreso ao ver no histórico de buscas do computador da minha mãe. Cheque sem fundo, tchau. Teoria da Terra plana é interessante. Golpe da barriga... A sua mãe não vai dar golpe da cara, barriga. É o piercing Prince Albert. É esse mesmo, tem jeito. E... Só explica o que, que é isso. É o, aquele piercing que você coloca no pinto por dentro da uretra na e sai glândula. Embaixo da cabeça. Pra mulher funciona. É na, na boquinha do pinto. É, ele entra pela boquinha do pinto e sai no queixinho. É tipo aquele, aquele piercing labial, mano. É. Só que no pinto. Próximo. Existem coisas que o dinheiro não compra. Pra todas as outras existe. Ah, tá, tá bem ruim agora, minha tá mão. Cara. Péssimo. Pô, oh, gasta mais trocar, três, hein? Gasta mais quatro. Não, não, não tá sendo mais justo, né? Não, mas nunca não foi, posso. Você não entendeu. Né? As regras, quem disse só é o comigo, capitão, né? Só comigo. É, sei que mais tá fazendo paranoia. Quem mais trocou mão aqui? Não. O Rafael trocou duas. Eu não troquei nenhuma. Foi minha quinta. Troquei duas vezes também. Esse foi minha quinta aí, ó. Nossa, só isso. Só tem resposta sua nessa pilha agora. Existem coisas que o dinheiro não compra. Pra todas as oito existem cartelas coloridas de LSD. Inversão de papéis, tchau. Vibradores que brilham no escuro. Ou unicórnios de arco-íris. Essa é muito suede, vai tomar no cu, tchau. Fui eu que coloquei. É, já foi pra pilha. Cartela colorida de LSD, é, Lelo. Eu vamos acho lá. Que vai acabar as brancas antes de acabar as pretas. Então, próximo. Minha vida ficou muito melhor após conhecer. O João jogou muito rápido. Pera. Falou que tinha outras melhores, mas essa aí é boa também. Essa é boazinha. Então, minha vida ficou muito melhor após conhecer. Calça tão apertada que separa as bolas. É interessante mesmo. Nossa, aqui fica parecendo vida? Que você tem uma vagina. Sim, é uma patona de camelo. E é o sonho de todo homem. É. Os sete pecados capitais, tchau. O amor da minha... Nossa, suede, de não novo. Fui eu nossa, você foi o Outcast. Ou bulimia. É a calça. Bulimia do aê, suede, eu vi. Porra, de novo. Quer parar? O suede tem bulimia? Não parece. Você tá gordo. Próxima. Pra quebrar o gelo, fale sobre. Isso quebra o gelo pra caralho. Bom, gente, bom, gente. Então, pra quebrar o gelo, fale sobre um pote de maionese inserido genitalmente no orifício blastoporal. O que é o orifício blastoporal? Ok. Silvio Santos e o Bambu, rinha de galos ou morte de infiéis? Eu acho que é morte de infiéis. Oi, caralho. Caralho. Ô, seu escroto. Vai derrubar a mesa inteira, velho. Mas o que é um, um negócio blasto, sei lá, isso aí? Blastoise. É o Blastoise do Pokémon lá. É esse aí mesmo. Você enfia no canhãozinho dele. Exatamente. Está procurando ver? Vê lá no posto Ipiranga. Ou com o Paulo Guedes. Toca aí. Tá atacando o atual governo, hein? Eu não, eu tô, só falando fatos, caralho. Eu tenho um ódio de quem joga a carta na mesa. Ah, né, João? Essa porra aqui é uma bosta. Queimei foda essa carta. Podia ser usada em momentos melhores, mas... A vida é assim. Tem muita coisa que a gente usa em momentos errados. Tipo, sim, cueca de elefantinho, essas coisas, né? Está procurando karma negativo? Tchau. Está procurando suásticas mal desenhadas? Está... Você tá procurando candiru entrando na orelha? É, outra era Viagra genérico, candiru. E aí, porra? Vai, João, viado. João comprou duas. Ele comprou uma hora que ele colocou a carta dele. Você tava com nove. Você tava. Ah, animal! Entrega pro juiz, ele vai escolher virado. Seu escroto. Escroto, querendo roubar. Roubou no fundo pra roubão. Ninguém pegar. Não sei, ninguém vai saber. Robão. Babacão. Hoje no Globo Repórter, Blastoise. Eu tava aguardando a menina que encontra a história da menina pra esse. Não, é, pra esse encaixa perfeitamente, mano. Só tem o bosta. Ai, ai, ai, ai. Então. Hoje no Globo Repórter. Sexo oral ao acordar é muito bom. O Exército de Cristo da Universal é interessante. É bom. Questões racistas do Enem é interessante. É bom. O Campeonato Mundial de Joaquimpô é uma bosta. Eu sei, é minha. Pois é. Questões racistas. Né? Nossa, o podcast é engraçado, né? O João comprou duas de novo. Não. Tá. Ô, João, compra depois. Porque ele acaba de não compra, é. Ai, ai, cansou de jogar, nhanhanhã. É porque senão você faz essa bosta que você tá fazendo. Você super cagado. Ai, nhanhã, chupá. Ah, vai fumar um cigarrinho lá, vai. Quê? Isso. Tá sendo gravado e não vai ser cortado, João. Ok. No futuro, quando desenterrarem meu corpo, encontrarão. Cara, isso vai ser uma bosta. Agora o consolo fluorescente seria uma boa resposta. Uhum. E acho que tem uma barata subindo na minha perna. Olha essa bosta aqui, meu. É que bicho, filha da puta. Certeza. Ele tá pulando 3 metros daqui. Então, no futuro, quando desenterrarem o meu corpo, encontrarão croques e meias, tchau. CD do Jorge Vercillo, tchau. Silicone da bunda da Valesca Popozuda ou cartinhas de amor. Caralho, sério mesmo? Que só tem bosta nessas respostas, bro. Ah, cara, veio. Não, Crocs é a pior coisa do mundo. Ninguém vai levar essa. Chegou aqui aquele momento meio azedo do jogo. Eu gostaria de pedir conferência das cartas do João. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 10. Silêncio. Minhas anteninhas de vinil estão detectando. Nossa, Outcast. Ah, essa é boa. Não Outcast, é tão boa, mas é um pode bicho ser. Errado da mesa. Então, silêncio. Minhas anteninhas de vinil estão detectando estereótipos preconceituosos, caralho, pacto com o tinhoso, fungo nos pés ou diarreia explosiva. Tá foda, hein? Tá difícil isso daí. Tá foda. Gostaria de pedir novamente que o João expressasse suas reações no microfone. Caralho, tá muito merda isso aqui, mas eu não quero jogar pra descarte de novo. Vai estereótipos preconceituosos. Obrigado. O João já comprou. Então, beleza. Já comprei. Eu acho que você também tinha comprado, Suede. Eu já comprei. Pede. Você viu comprando de novo? Confere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Eu próximo. Sempre compro depois que eu dou minha cartinha. Meu passatempo favorito sempre envolve. Nossa. Eu só tô com carta bosta, cara. E o cheiro também tá. Tá foda. Quem não, que foi? Não é isso daqui, não, mano. Não, acho que o Ralinho tá fedendo. Uhum. É sério, tá desde a hora que a gente chegou. Meu passatempo favorito sempre envolve testes em animais, não. Porque bichinho é vida. Exato. A ciência da ufologia, não. Não, chave de buceta e sexo de pantufas. Chave de buceta, legal. Né? A segunda nossa participação do Pode Isso, sexo de meia não é um negócio legal de fazer. Pantufa muito menos, então é chave de buceta mesmo. Foda que eu odeio essa carta do podcast porque eu achei que ela era ruim. Aí se fudeu, tá vendo? Próxima. Por que fui preso? Caralho. Seria engraçado pro Suede pensão atrasada. Seria real, né? Aliás, pra quem não sabe, o Suede ficou afastado todo esse tempo porque, na verdade, ele tava foragido. Sim. Não começa com ele. Tava preso. Não estava, não. Ok, gente. Por que fui preso? Dança da manivela, tchau. Nossa. Crack, é interessante. Aluguel de carro de som pra declaração de amor é uma bosta. E fotos da Suzana Vieira sem Photoshop é interessante. Mas ó, gostaria de dizer porque que esse carro de mensagem poderia prender quem faz essas coisas mesmo. Deveria. Então. Mas agora tá foda, hein? Crack ou foto da Suzana Vieira sem Photoshop é a pior coisa? De quem que? É, a Suzana Vieira. Suzana Vieira. Aqui. Suede vai levar essa fácil. Uhum. E ele ainda quer ficar trocando cartinha. É que, mano, é que tem tanta coisa ruim na minha mão, você não tá ligado? A minha também, eu não tô trocando, seu escroto. Próximo. A pessoa à minha esquerda morre de tesão, hein? É o que eu tô falando. Se é o que eu tô falando, quem que vai, né? Não, eu que vou julgar. Você tem AIDS. Provavelmente. Eu morro de tesão nisso. Então a pessoa à minha esquerda tem, morre de tesão em Romero Brito. Um padre, um pastor, um rabino. Nossa. Malabarista de semáforo ou beijo grego? Caralho, velho, isso tá difícil demais. Não, beijo grego já descarta. É porque é real, né? É, pode ser real isso. Não, o resto pode ser mais real ainda. Eu acho que, levando em consideração a situação da cidade de Matão, é malabarista de semáforo. Caraca, velho. Eu fui espancado por um outro dia. Me mandou pra fora do posto. Nossa. Ah, sim. E como você vai pagar a sua faculdade agora? Exatamente. Próximo. Meu avô me ensinou tudo que sei sobre... Ah, não queria ter que gastar essa agora. Caralho, eu queria ter alguma com sexo. É essa. Give it away now. Então, tá tensa agora essa mão, hein? Meu avô me ensinou tudo o que sei sobre descer um barro, pedófilos, mamilos polêmicos, tchau. Influência dos signos na vida das pessoas, tchau. Não ensinou nada, então, né? Eu gostaria de descartar pedófilos. Por quê? Vou falar por quê. É. Porque, tipo, ele vai falar, ah, o pedófilo é o cara que abusa da criança. Só é, isso, não, é barro mesmo. É. Quem barro. Cagou aí? Desculpa aí, quem jogou pedófilo. Quem que é o barro? Sou eu. Eu descartei, velho. Nossa. Você que jogou pedófilo? Não, não. Eu joguei influência dos signos. Foi o Outcast que jogou pedófilo. Desculpa, Outcast, mas não faz sentido. Próximo. Tá certo, tá certo. Minha avó dizia que a única coisa que se deve aceitar de estranhos é... O bacana é que as perguntas são de boa, assim. O problema são as respostas. Exatamente. Podia ter uma carta. Sim, sim. É, tem as cartinhas lá pra... A gente pode fazer, tipo, chegar no consenso de umas respostas top. Então, minha avó dizia que a única coisa que se deve acreditar, aceitar de estranhos é fotos de bebê sorridentes, tchau. Pleonasmos repetitivos, tchau. Catarro ou perfume de prostituta. Porra, perfume, tá de perfume de prostituta, tá uma merda mesmo. E bate no microfone, não. Aí eu bato. Não bate, foge não. A gravação, não bate, né, filho? Não. Não vai bater, não. Próximo, lembra do Almeida? Morreu de... Puta, não faz merda. Sentido nenhum, eu achei engraçado, não sei porquê. É, mas já tô horrível. Embaralhando. Give it away now. Lembra do Almeida? Now. Morreu de enfiar a cabeça no próprio ânus até desaparecer do universo. Mano, não, já passa pra ele. Eu vou ler o resto. Hematoma de chupão vai tomar no cu, universo paralelo vai tomar no cu e aplicação de Botox vai tomar no cu. Não tem como, nossa, não tem como, é possível. É super trunfo. Não dá pra competir com enfiar a cabeça no próprio rabo, cara. Próximo. A Jequiti deveria lançar um perfume com o nome... O Rafa ia adorar esse perfume. Vamos, gente. Que eu vou Fudeu. Adorar o Dan Hill que você fuma. Ou o Winston. Minha mão, viu? Chesterfield. Nossa, que bosta, muda. Cara. Chesterfield é quase um leite mais fraco, velho. É idiota, mano. É que eu tenho de saborzinho. Ah, vai se ferrar. Então embaralha direito essa porra. Ó, a Jequiti deveria lançar um perfume com o nome Peidinho Silencioso. É interessante, porque é um perfume, né? Infarto agudo do miocárdio, tchau. Fantasia de carnaval da Fred Mercury ou 72 Virgens? É peidinho, vai. É, tudo ficou uma bosta, cara. Tudo tá uma merda. Não, embaralha aqui, caralho. Seu porra. Eu não compro o card pra ele. Eu tô esperando alguém terminar de trocar a mão. Antes de pôr antes dele, não. Senão ele vai tudo as bostas. Ah, é. Quantos você tem, João? Nossa. Brancas. É verdade, das brancas. Quantos você tem? Fala no microfone. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demorou pra pegar esse 10. Então, próxima. Né? Cheirinho de... Agora sim. Nossa, bem bosta, né? Tá foda a mão agora, hein? Vai, só AIDS. Não tem AIDS, se fosse seria legal. Vai, só AIDS. Que cheirinho gostoso de... Então é cheirinho de distúrbio hormonal, tchau. Vermífugos, tchau. Padre com tesão e idosos. Ai, é, caralho. Padre com tesão e idosos. Vai, pega aí, caralho. Próximo. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e... Isso daqui é boa, velho. Acho que não vai ganhar, mas é, pelo menos é engraçadinho. Então a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e surra de cinto. É... Fingir orgasmo, né? Dor de barriga na ceia de Natal na casa do namorado, né? E tétano. Tá foda, hein? Tudo uma bosta, caralho. Tempo. Ai, ai. Ah, o Steve Wonder ganhou essa aqui. Vai se fuder. O Steve Wonder. Quem é isso? Ah, eu fiquei, cara. Não, eu peguei, peguei. Pegou. Então, próximo. Ai. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri com um sorriso pontual e me beija com a boca de... Cadê o bafinho de porra agora? É. Chico Buarque. Chico Buarque. Se foda. Então, todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de passas no arroz, tchau. Vodka energético, tchau. Sérgio Malandro ou cerveja... É Sérgio Malandro. Que é tudo, o pessoal foi e pegou a comida. Vai tomar no cu. Vamos fazer alguma coisa diferente. Próximo. O que você chama de ban, eu chamo de amor. Boa, João. Aí, essa aqui é boa. Putz, velho. Essa aqui. Para com essa porra, caralho. Você tá imitando um cisne, caralho. Além de babar nas caixinhas do menino, né? Ok, o que você chama de testemunhas de Jeová com agorafobia, eu chamo de amor. Uma que bosta. Agorafobia. Agorafobia. Tem que ser agora, velho. Já. Vamos, é. Atende eu. Deixa eu falar de cima. Câimbras sexuais causadas por pompoarismo em excesso. Interessante. Galvão Bueno vai tomar no cu. O Mosca Alegre da Putefração. É, câimbra. E... Outcast ganhou. Comprem. Próximo. Na minha lista de compras nunca falta. Nossa, eu só tô com bosta. Estamos. Bosta, não é bosta, não, é bosta. É, a partir de agora ninguém pode trocar. Beleza. Outcast não trocou nenhuma vez. Eu troquei uma vez. Na minha lista de compras nunca falta Dolinho, seu amiguinho, larvas de mosquito da dengue, favores sexuais ou atestados médicos falsos. É atestado médico falso. Sempre bom. Eu acho bom você não fazer comentário desse tipo pra não perder o emprego. Eu queria recontar as cartas do João de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No fundo, no fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de... Já entreguei. Vamos, gente. O Suede, que trocou de mão 700 mil vezes, deveria ter respostas boas. Deveria. Eu já tive, eu já ganhei várias cartas com elas. Agora eu não tenho mais. Oh, como eu ganhei várias cartas. Ok, agora pro Suede tocar a mão, ele pode pagar 10 ninguém cartas. Ninguém mais pretas. Tem que trocar. Não, mas você ninguém pode mais. Pagando 10. Calma, os dois. Ninguém mais. Ok, no fundo, no fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de Kid Bengala. É bem no fundo mesmo, tá ligado? Selinhos da Hebe Camargo, tchau. Jenkin, o que é Jenkin mesmo? É aquela droga. Não, é a sujeirinha que fica entre a mão e o resto. Não é a droga. É o polenguinho, é o polenguinho. É o zinabre. Não é a droga feita com urina não, e fezes? É o polenguinho. O polenguinho. Certeza. É. Eu lembro que eu pesquisei isso aqui, era a droga. Pra mim era a droga feita com urina e fezes. Pesquisei aquela agora droga de pouco que fermenta. Apareceu lá. Esse bagulho. Você pesquisou pra mim até. É isso daí, as drogas, é a droga. Kid Bengala. Aê. Kid Bengala. Quem não quer o Kid Bengala? Ninguém respondeu. Ai, caralho. Pega aí. É que é bem no fundo. No meu tempo de jovem, eu ia para a rua brincar com... Agora o Kid Bengala ia ser uma boa resposta, né? Harlem Review. A roll over Beethoven, they're rocking in 2x2. Oh, caralho. Se você parar pra pensar, meio que a minha resposta faz total sentido. Então tá, no tempo de jovem do João, ele ia pra rua brincar com síndrome de Down. Provavelmente é essa dele. Ele brinca até hoje com síndrome. Grupos de controle de raiva, tchau. A perna perdida do rei, tchau. E paulistas. Entendeu? Porque a gente tá no estado de São Paulo. Quem ganha o síndrome? É eu. Pega aí. Nossa. Próximo. Tá quase acabando. Quanto falta isso aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oito rodadas. Ah, dá. João amava Tereza, que amava. Cadê o Kid Bengala de novo, né? O Kid Bengala ia ganhar forte essa aqui também. Kid Bengala ganha metade dessa. Sim. Então, João amava Tereza, que amava a Bíblia Sagrada. Tchau. Argumentos pró-pena de morte. Baleias cometendo suicídio ao som de Enya. Nossa. E merendas das escolas públicas. E Dória. As baleias, vai. Tem figurinha. É o critério suede, né? Tem desenho, vai lá. Não, tem as baleias se suicidando. Isso é da hora. A parte que mais gosto da Bíblia é quando citam. Já entregou. Ai, suede, porra. Então, a parte que mais gosto da Bíblia é quando citam toda a linha de aparelhos da Apple, tchau. É quando citam Jean Willis. É quando citam torcida do Flamengo, tchau. E mágica de esconder a cobra. Mágica de esconder a cobra. Ah, bosta. Jean Willis tava boa também. É, tava mesmo. Próxima. Algo... Então pausa. Voltando. Algo que eu jamais esquecerei. E eu não sei porque eles colocaram como pergunta aqui. Algo que jamais esquecerei? Nem o Suede querendo justificar. Vai, Suede, só falta você. Desculpa aí, eu passo qualidade de web. Como é que é? What? Que? Sei lá. É, eu quis ser engraçado, mas falou um negócio sem sentido. É. Ok, então, algo que eu jamais esquecerei. Uma cópia autografada de Mein Kampf. É interessante. Nossa. Passeios noturnos no cemitério é tchau, porque é realidade. É. Fantasias sexuais com a rainha da Inglaterra é interessante. Ou dívida com a agiota também. Não, é a cópia do Mein Kampf, né? É, não tem. É porque tem autógrafo, mano. Sim, autografado, cara. Isso aí deve valer uns milhões de reais. Próxima. Bem, o melhor contraceptivo. Cadê aqui, LOL? Cadê Bolsonaro? Vamos, gente. Oi. Caralho, vocês demoram demais pra pensar na resposta. O Suede, ó. Não, o Suede já entregou, caralho. Era o seu, João. Tá. Então, primeiro. Eu escolhi esperar o melhor contraceptivo. Esse é bom pra caralho. Incontinência urinária, não. Péssimas escolhas na vida faz parte. E não retribuir sexo oral também, velho. Caralho, eu tô sinceramente entre eu escolhi esperar e não retribuir sexo oral. Jogaram mas bem. Não retribuir sexo oral não faz engravidar. Não, caralho. É. Ah, ele tá falando só porque a carta é dele, olha lá. Não é, a minha era que não a Pedro acabou de descartar, o do Fantasia. Não, mas não retribui sexo oral. Você vai lá, a menina faz em você, aí você não faz nela e tal. E ela fica de saco puta, vai embora. Não, não dá pra ah, verdade. Entendeu? Então eu escolhi esperar. Obrigado. Eu gostaria agora de recontagem de novo nas cartas do João. Três. Eu vou contar certo, porque eu sou... É, seu idiota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E para de ler minhas cartas, só. Quantas faltam? Quem tava lendo minhas respostas, já sabendo do jogo. Para de ler aqui, ó. Para de ler. Faltam quatro. Tá, vou separar as quatro cartas que eu vou usar. Amar é... Vamos fazer sem compra agora? Só pra ir rapidão? Sim. Ama aí, fodeu. Amar é... Amar, amei, gostar, gostei. Mas agora eu não quero nem. O Suede tá reclamando e ele que tá ganhando essa porra. Mas agora não tem nenhum engraçado. Então vai. Para com essa porcaria. Amar é o homem do saco. Tchau. HIV positivo. O homem do saco ama aquele Léo. Vendedor ambulante de água e gás, tchau. É, é o HIV positivo. Give me. Porque o outro era correntes do WhatsApp. Não compra, eu não compro. Sem compra. É, então, aqui. Separei minhas três melhores. Vamos lá. Deveriam fazer um muro ao redor da Argentina e prender com eles. Fudeu. Seria engraçado isso. Então, deveriam fazer um muro ao redor da Argentina e prender com eles bactérias comedoras de carne. É muito... né? Ah. Marmanjos em lágrimas ao assistir o Rei Leão, uma bosta. Tribos canibais da Amazônia, uma bosta. Bugiganga chinesa, uma bosta. Caralho, que merda, hein? Só sobrou coisa ruim, velho. Então essa aqui é pro descarte. Penúltima. Ontem, quando acordei de ressaca, vi ao meu lado... Cadê os super trunfos, gente? Tá foda, é mano, tá foda. Então, ontem quando eu acordei ao meu lado... Caralho! Ontem quando eu acordei de ressaca, vi ao meu lado Mara Maravilha. Se fosse uns anos atrás, seria bem interessante. Seria. A adaga que vinha dentro do boneco do Fofão é meio merda. As unhas do Zé do Caixão, tiros de bala de borracha. Nossa. Seria bizarro encontrar a unha do Zé do Caixão. Uhum. Seria muito esquisito. Caraca, então cara, ganhei com a merda. Nossa senhora. Porque o resto é joga no lixo. Última, então. Essa não vai ter lixo e, por favor, peguem as melhores que vocês tiverem. Meu último super trunfo vai ser agora. Não, peraí. A gente podia dar as cartas sem saber a resposta. Ah, não, mas aí não vai ser engraçado. Vai. Tem que ser as balas mesmo. Ah, não, eu tô dando... Vai, eu tô dando a minha melhor. Então aqui, vai, tá aí. Pega as melhores. Ah, agora eu entendi o que você falou. Pega as mais... É dar a carta sem saber a pergunta. É, não sem ver o que você vai jogar. É, isso é legal, isso é uma modalidade legal. Sim. Pra fazer também. Fechou. Deixa eu ver aqui. Pega the best of the best, né? Vai ser daqui mesmo. Sei lá, não tem nada, não tem best aqui. Embaralhando essa porra. E a vira é... Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar a Bíblia Satânica, Santo Daime, música da Xuxa de trás pra frente ou o Berro Bárbaro de Gozo. Nossa, mano. É o Berro Bárbaro de Gozo. É, porra. Rafa ganhou a última. Agora vamos à contagem dos pontos, gente. Let it go. Gostaria de recontagem das brancas do João. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. João 21. 15. Rafael 15. 13. Outcast 13. 23. Aí o Suede ganhou essa porra. Aí. Queridos ouvintes, se vocês gostaram desse tipo de cast, a gente pode arranjar outros jogos e trazer pra vocês, né? Pra vocês dar risada e tal. Mas, vamos lá, o Suede ganhou. Mas o que acontece? Por causa dele, muita gente perdeu. Como assim? Muita gente perdeu. Ah, tá. Algo que era muito nosso. E o Suede gostaria de dar umas palavras. É. Eu pensei que eu ia falar sem ser ouvido, mas tudo bem. Não, porque esse vai ser o primeiro a sair, cara. Vai sair amanhã, o animal. Vai ser amanhã. Amanhã de hoje. Hoje, né? Ok. Então, primeiramente, pessoal, eu quero realmente me desculpar em um nível... Desculpar. É assim, eu não tenho nem como mensurar o nível que eu gostaria de me desculpar. E eu sei que desculpas também não são suficientes pra isso. Mas eu acabei me enrolando mais do que de costume. E N porém, fizeram com que a minha responsabilidade fosse tamanha que não deixasse que eu efetuasse o que deveria ser efetuado por mim, ou seja, a edição do cast de Natal. E isso prejudicou não só a... o meu, digamos assim, o meu relacionamento como amigo, primeiramente, com o pessoal, o compromisso que eu tenho com eles e com vocês, ouvintes, mas também a questão do site e tudo mais que engloba isso. Realmente, eu me sinto envergonhado até hoje por isso. Não é algo que eu fale na brincadeira, assim, tipo, ah, né, desculpa pelo vacilo, não, porque não foi um simples vacilo, tem muito mais significado por trás dele. Depois de muito conversar, eu realmente tava parado desde o começo de dezembro resolvendo umas coisas minhas, os problemas pessoais e tudo mais. E depois do cast de Natal, que não saiu por minha culpa. O senhor estava afastado há mais tempo. Há mais tempo? Porra, muito mais tempo. Mais tempo mesmo de gravar. Pelo menos uns 3 meses. Uns 2, 3 meses eu tava afastado. E depois eu era pra voltar com tudo agora em janeiro, com tudo organizado. Mas N coisas aconteceram, não tô mais trabalhando onde eu tava, tô tentando fazer umas coisas profissionais aí, cambaleando. Mas depois de conversar com o pessoal, depois de me redimir, mesmo me redimindo, eu sei que isso é algo que vai ficar marcado, né, de um jeito negativo, mas fazer de tudo pra esse ano ser diferente. E tô voltando aí aos poucos com o pessoal, deixaram as portas abertas e espero que as portas dos ouvidos de vocês ainda estejam abertas também pra me receber. E daqui pra frente tentar vacilar menos, né? O ano começou outro. Vamos tentar mudar isso daí, né? Acho que é isso que eu tenho promessa pra dizer. Promessa de ano novo sempre dá merda. Mas esse já não é de ano novo, é só pra constar o ano que começou. Então nada vai mudar. Não, mas aí, ó, o Suede vai continuar gravando com a gente. Agora, aliás, o Suede vai voltar a gravar com a gente. Estou de volta. Não necessariamente em todo tema, como a gente sempre deixou claro que nem todo tema vai ter o João, nem todo tema vai ter o Outcast, nem todo tema vai ter o Alvin. Mas tipo, eu e o Pedro, a gente, depois que o Suede se afastou, o Pedro entrou como co-host e eu, né, eu continuo como host. Então a gente vai continuar em todos os casts. Eu vou tentar. Mas assim, o Suede está de volta, a gente continua no rolê juntos. Por mais que a gente tenha feito as zoeiras que a gente fez e tal, com ele e tal, a amizade não afetou, sabe? A gente soube separar bem as coisas. Tudo bem que é o primeiro momento, a gente ficou chateado e tal, mas hoje a gente tá de boa. Tanto que a gente tá gravando o primeiro episódio do ano na casa do Suede. É. Ei, calor pra caralho. Calor pra caralho. Pra caramba. E como a gente só vai comprar ar-condicionado no meio do ano, pode ser que a gente grave mais algumas vezes aqui. Mas não, a gente não, né, não tem um cronograma de dia que vamos gravar no Suede. Mas ele também vai lá no estúdio Locomotiva 26, com claro. Com certeza. E enfim, pessoas, a gente quis trazer esse cast mais contraído, mais bacana, mais engraçadão pra vocês. Mais errado. Mais errado, por quê? Porque a gente agora, os casts editadinhos, bonitinhos, vão começar a ter uma bagagem maior de conteúdo. Então vão acabar pendendo para um lado mais sério. Não que não vão ter zoeiras, tipo, a gente vai continuar com a série de análises toscas de músicas filosóficas ou filosóficas de músicas toscas. Vamos continuar com Esse Filme É Uma Merda, por exemplo, que a gente está planejando. Perguntas indigestas, esses vão continuar sendo editados. Mas assim, a gente vai procurar focar em assuntos mais concretos, digamos assim, assuntos que tenham uma pauta mais bacana, até pra trazer um conteúdo que a gente acabou meio que desvirtuando, né, no meio do caminho, procurando até facilidades, né, de edição e tudo mais. Praticidades aí na hora. Exatamente. Tudo. Mas o ao vivo sempre vai acabar sendo, sempre, aliás, vai continuar tendo ao vivo, mas o ao vivo sempre vai acabar sendo uma válvula quando tiver algum problema em edição. A gente vai tentar soltar pelo menos um ao vivo. Pra não deixar sem cast. Exatamente. Então a gente continua com o nosso cronograma a partir de hoje. Pô, a gente tá soltando o cast numa segunda. Significa que vai sair toda segunda? Não, pode ser que o próximo saia no sábado. Então, fiquem tranquilos. Vai ser aí, tipo, entre sexta e segunda, digamos assim, que vai sair o cast. E é isso. Esse ano finalizaremos o especial de Natal. Bonito, agora pelo menos vai ter tempo de colocar a voz essa desgraça do João, se ele se comportar. Se ele se comportar. Se ele durar até lá, né? Se ele durar até lá. Sou assim. Porque ele tá no topo da lista lá de pessoas que estão causando nas gravações. Mas enfim. Gostaria de agradecer a todos. Estamos de volta. Vamos agradecer os nossos parceiros do MesaCast, que voltou também. Sim, pra caralho. E conteúdo pra variar bom pra cacete, né? Exato. MesaCast tá de volta. Temos também o Zoneando, que é o podcast mais atualizado do mundo nerd. Temos também... Estalagem. Nossa, estalagem nerd. Você trocou óbvio. as bolas aí. É verdade, é verdade. É verdade. E temos também Estalagem Nerd. E tem mais algum? Não lembro. É, pra quem não tá no grupo, a gente participou do podcast que saiu semana passada, que é o Pod Isso. É. O Lucas Malaminuti com o Marcos Keller, com o Batata e com a Sara. Exatamente, foi uma gravação bem legal, diferente do que a gente tá acostumado. Ficou bom pra cacete esse episódio, velho. É, a gente tá acostumado a uma gravação presencial, né, todos juntos, e a gente teve um pequeno problema, pode soar estranho pra quem for ouvir, porque a gente teve um pequeno probleminha de um delayzinho que tava rolando. É, a gente tava na situação sanduíche-ish. Exato, nosso fone chegava o sanduíche-ish, então era, tava meio complicado, mas acho que o resultado foi bem legal. Continuamos com o nosso PicPay. O que você puder doar. A gente tem o plano de assinatura, que é de 5 a 750 mil reais, sendo que de 750 mil a gente vai fazer um sacrifício em nome do Cthulhu de algum dos participantes. Talvez seja o Jujão. Se pá. Mas quem não puder doar um valor fixo todo mês, blá blá blá, fala comigo com o Pedro. Aliás, manda no nosso PicPay o valor que você puder. Pô, posso doar 3 reais. Manda lá, não tem problema nenhum. Um real que seja. Exatamente. Então, não deixe de colaborar. É importante para que a gente possa continuar fazendo um trabalho que vocês gostam, acredito. Afinal, se vocês estão escutando, é porque vocês gostam. E não teremos mais leitura de e-mail. Sim. Por quê? Porque. Porque a gente já tem e-mail? É melhor ir direto ao podcast, né? Exatamente. É, a gente. Os amigos do João estavam reclamando muito. Os amigos do prédio, os amigos, né? Aqueles amigos que não existem, mas ele fala que existe. Eles estavam reclamando muito de. Ah, mas demora muito pra começar. Então, pessoas, pode ser que a partir do primeiro podcast editado desse ano. Que eu já vou dar o um spoiler aqui, que vai ser sobre Ozzy Osbourne. Sim. Vida e obra e guitarristas. E músicos em geral. Exatamente. Né? Que inclusive um deles morreu ontem. É verdade. Ontem da gravação. É. A gente vai mudar um pouco como vai funcionar as coisas. Vocês veem que nos ao vivos a gente já tá trazendo essas informações de contato, de parceiros e tudo mais. A gente já tá trazendo pro final do cast. E provavelmente vai ser assim que vai acontecer nos gravados, ok? Eu acho que é isso. Contatos? Por quê? Senão... Porque... Não, a gente não quer receber e-mail. Mas enfim... Não, mas manda. Manda opinião. É, pode mandar e-mail se quiser. A gente vai ler, vamos responder através do e-mail. De repente, se quiser sugerir algum tema, estamos aí também no contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Tiquesto. contato@locomotiva26.com.br. Repita, João. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Suede. contato@locomotiva26.com.br. E vale lembrar que nós temos o nosso grupo no WhatsApp. É o primeiro grupo em que a gente aceita spams. Sim, que aparece direto. Sim. Todo dia praticamente tem, né? E a partir de agora a gente vai deixar pra fazer volume, pra parecer que tem gente pra caralho. Sim, é, velho. Chega num ponto que ninguém consegue entrar pela quantidade de bot que exatamente, tem no grupo. Exatamente, mas vai ser um grupo bem divertido. Tô muito que certo. Droga, mano. Temos o grupo do WhatsApp pra colaboradores do PicPay também. E não se esqueçam de dar 5 estrelinhas pra gente na iTunes. Vamos. Ah, pô, mas não tem iTunes. Divulga pra alguém. É e pra divulgar, nada mais fácil do que o Spotify. Exato. A gente tá no Spotify agora, galera. Pô, na verdade nós estamos em absolutamente todos os agregadores, principalmente Spotify, que é o de maior acessibilidade das pessoas, né? Sim. Então, não deixe de colaborar ou avaliando, ou dando uma graninha no PicPay, ou apresentando pro amigo apresentando ali, pros né? amigos. Quem puder fazer tudo isso, porra, melhor ainda, né? Aí é o cara. Mas se você não puder, qualquer ajuda é bem-vinda. E sejam bem-vindos à Locomotiva 26 2019. E vamos ver, né? Esse ano promete muita coisa aí, né? Vamos ver se a gente não vai se censurar logo menos. Mas tudo bem. Muito obrigado a todos. Alguém quer falar alguma coisa? Obrigado. E hasta. Tem o AIDS. Falou? Falou, cu. Into my father's eyes. Those days are gone. Now the memory's on the wall. Don't you worry.